Azul 2781, no contato radar, saída Arambo, Sulino tem 180 sem restrições. Subindo para 180 sem restrições, Azul 2781, obrigado. Salvador, gol 1099, ponte espera, pronto. 099, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 180 graus, 12 nós. Autorizado alinhar e decolar, 10, gol 1099. Salvador, muito boa noite, é o gol 705, sem a informação com o meu, para autorização Galeão. Centro 97, Recife, 25 onda. 25 onda, boa. Olá, meu nome é Oito, que é a identificação chega da Mário, deixa eu manter a 050. Chega da Mário, identificou 050, o nome é Oito, autoriza o SAP. Autorizado o SAP. controle do voo de boa viagem. Ok, positivo, 120.8, é o voo 099, boa semana a todos, obrigado. Falando 68, reduzir velocidade para 2309. 2309, ok. Transmissão motor, boa noite, K3288, Tecnec, passou 190, para o nosso cruzado. 2858, acionando a identificação, chegada a Mário, disse ontem 050. 050, K3288. Bom, 099, autorizado Alessa. Um zero nove nove, controle. Boa 099, controle. Boa 099, controle. Boa 099, na escuta da 2. Prossiga. 1208, controle. Ah, possível, falha minha, desculpa. Controle Salvador, muito boa noite, é o gol 1099, cruza 10 mil pés. 1099 da presente, voa Elefa. Presente Elefa, obrigado, 900099. Cópia. Bom, 705, autorizado Galeão, nível 360, decolagem pista na zero, curva direita, sentido de saída Tael, saída Irubi, até 9857, aerovia, pode confundir rota, aciona 5103, controle 120, decimal 8. Autorizado TAP, reduzindo para 2309. Está aqui 2309, 3258. 1208 é o controle, gol 170. Está lá pronto, no 705. Vamos lá. O gol 705 já está próximo a 02. Autorizado, chama táxi. Fala para o táxi. 705. A 705 não escuta. Você escuta, 705. Somente confirmando a saída, é da El, Leda, após Leda, voa de CT e Irume, não passa por morte, ok? Da El, Leda, após Irume, direto. Tá certo. Reporta o táxi. Vai reportar o táxi. Ano 099, chama em Recife, em ano de 60, terra no ano 28. Agora em ano 260, terra no ano 288, igual ao 099. Ano 168, autorizado o procedimento, reportando o final. Autorizado X-Ray 090, reporta final, 968. Ano 2781. Chama sempre Recife, ano 260, alternando 1288. Recife, 1260, alterno 288. Boa noite, Azul 2788. E 858, sem restrições, atitude do separador de metais. É justo, Salvador na 020, está autorizando o procedimento, reporta quando no localizador. 2000 na 020, vai reportar no localizador, na 3250. Lama 705, táxi autorizado via Índia, ponto de espera na noite de 95, ajuste na 020. Uma boa noite, autorizado táxi, que é o ponto de espera, 1895 lá, 1705. Muito boa noite, voo 705, está pronto no ponto de espera. Chama 705, autorizado a linha de decolar pista 10, vento 80 graus, 12 nós. Autorizado a linha de decolar pista 10, Golfo 7. Estabilizado, X-Ray da 1-0, no 1-6. Bola 705, decolou 23, controle 1-2-0-8, boa viagem. 1-2-0-8, boa noite. Foi 1-1-6, estabilizado, X-Ray da 1-0, visual. Comando 68 alistado, 1020 na ajuste, produtor exato, pistão na 0, vento no 70 graus, na 2 marcha. 1020, pistão na 0, 968. Ocean 6210 is correct, clear the matter, I will turn in and turn flip level 050. Clear, copy intersection, turn in turn flip level 050. Pode valer, Dom 705. Obrigado, Lido. Completa controle em 1895. 1895, está 382. Salvador, boa noite, está 3858. Novo localizador. 58, boa noite, continuar a continuação, ajuste no E20, faz autorização de pouso. E20, aguardando autorização, tá 3-8-8. 1168, fala 2000, direito, fala 2001, fala. 3191, livrar, gol 1168. Fala, gol 1168, livrou. Bom, 1168, táxi autorizado via Alfa Juliette, posição 62. Alfa Juliette, posição 62, gol 1168. Autorizado pouso na 10, tá 3858. Salas 29, direito, 1211, sala. 29, boa, não boa. Um 705, pode ser pro 380. Bom, 705, chama agora o centro Recife, ela é 25 decimal 1, alterne 133 decimal 95 e solicite nível 380. 251-3395, boa noite, bom domingo. Boa noite. O canal 6310 to send 2000 feet. Unit 1020, clear the left side of the study. 6310, complete final contact tower, frequency 118.95. Good evening, Ocean 6310, please establish status for runway 10. Pra 6210, 27 1020, clear to land 1010, winds 180 degrees, 139. We are clear to land, runway 10, stand 6310. A 390, solas 40, direita 121 no 1, pessoal. Da noite, autorizado direto do Amadeus para o nível 050. Para 50, livre, 362. Gama 096, boa noite, autorizada a chegada Mário, desça para o nível 060. 060 na chegada Mário, boa, 1096. São 3662, desça para 2010, a gente chama 020, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 1010, chama 020, autorizado por tenente ILS, estreia, contra estabilizado, tá, 3662. Tango, Romeu Tango Golfo. Boa noite, informação Romeu. Entendido o transporte de enfermo. Aguarda o instante, cópia. Confirmo apenas corredor ideal, corredor axé ou corredor forte. Saiu o ajuste na 020. 3000, liberado as restrições de altitude, gol 1096. E o ajuste meio 20 confirmado. Afirma, 1020. Autorizado o acionamento, aguardando cópia, aguarde coordenação com o controle. Então, como eu tenho voo, pronto, cópia. Então, como eu tenho voo, fala Salvador, pronto, cópia. Tango Romeu Tango, autorizado IRC conforme rota, nível 085, decola da 35, pós-corredor forte, restrito inicialmente o número PES, da liberação do controle, aciona 51107, controle 120 destinado. Eu tenho um protegimento correto, confirme o pátio, por favor. Eu tenho um golfo para o pátio, chama a torre, 118 decimal 95, por favor. Intercessão, Romeu, reporte para ingresso, Romeu Tango. Estabilizando o TAP 662. TAP 3662, completo sinal, chama a torre, 118, decimal 95. 95, TAP 662. Lima 096, vista para 2.000 pés, autorizado a assinar ILS, reporte estabilizado. Sim, vai apontar estabilizado, ILS, o gol 1.096. Final da 1.0, baixar esse avanço. Até 3662, continua a aproximação, ajuste no 020, aguarde autorização de pouso. 020 aguardado. Agora sim, o 3662, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 70 graus, com 4 mais. Teve pouso, tá, 3662. Autorizado Guarulhos, 360, autorizado no 0, tá base. Decolada 10, quando direita, da El, lei da morte, tá 516, no transpan 208, controle gol 2043. Gol 2043, fechamento correto, 62, reporte pronto. Alça na torre, 118, do sinal 95. 2895, boa noite, até já. Boa noite. A frequência do controle. Desculpa, o controle 120, décima 8. 208, então. Ah, repassa quando pronto. Pesado LFXR. Bola 09 linha, boa noite. Continua a aproximação, 1020 no ajuste, aguarde de autorização de pouso. Aguardando a autorização, o trem embaixo e travado. Dois solo 58 direito no 211 só. Direito 211, tá? 3662. Tá, 3662. 1. 1 a 0 na via. Autorizado, pista 1 a 0, vento 1 a 0 graus, no 4 mais. Teve pouso na pista 1 a 0, gol 1 a 1. 1096. Olá, meu Tango, você pronto por ingresso? E direita via pista, reposta capoeira 35, pronto para decolagem, meu Tango. Economia, solo 00, direita 121, 1, solo. Não, não, obrigado. Boa noite, voo 1096, Verona, Sofra. 1096, boa noite, autorizado táxi de Alfa, de Juliette, portão 9. Alfa e Juliette para o portão 9, 1090. De colégio autorizado pistão 97, vento 170 graus, 14 marchas. Correção, pista 35. 30 graus, 35, Contra 330, boa noite, autorizada a chegada a Banff, desça para 4 mil pés, ajuste no 020. Colô Tanguf decolou aos 04, chegou o controle 208, boa viagem. Controle 208, graças a Deus, Tanguf. Tanguf. Boa noite, Salvador, muito boa noite, Papa Tango Romeu, Tango Golf. Capitão Romeu Tango Golf, boa noite, autorizado a sessão 085, mantemos condições visuais, o ajuste é 020, autorizado direto do destino. Direto destino, líder sessão 085, Romeu Tango Golf.